Agora, em que contexto Paulo está escrevendo isso? Nós usamos e devemos usar muito isso para relacionamento. Como é difícil a gente, se envolvendo com uma pessoa, perceber que há coisas nela que eu detesto, que eu não gosto. Que há atitudes, maneiras que me machucam, que me incomodam. E o apóstolo Paulo diz, há um caminho especial, há um caminho de Deus, e a maneira de Deus nesse relacionamento é, você não vai selecionar, você não vai escolher, e você vai amar a si mesmo. Quanto divórcio hoje em dia não seria evitado? Eu acho que todos os divórcios, todas as separações, não haveria separação, não haveria divisões em igreja, não haveria rupturas de relacionamento, se nós simplesmente tomássemos esses quatro pantas aqui para nós e dissessemos tudo. Se nós sentássemos à mesa de uma comunidade na postura ou na exigência ou na visão da dona Elsa, que diz de tudo. Seria tão lindo, seria tão bacana. E eu não sei onde é que foi que nós inventamos que temos o direito de, olhando para alguém, dizer, isso eu gosto nele, isso eu não gosto. Isso eu aceito, isso eu não aceito. O contexto que Paulo escreve é um contexto gravíssimo. E é o contexto que nos desafia. Paulo está escrevendo uma das cartas mais sisudas de toda a Bíblia. Uma das cartas mais apostólicas, porque de fato irmãos tinham escrevido para ele, relatando a crise que aquela comunidade vivia. E se você lê a carta aos Coríntios, a primeira carta, é impressionante o que está acontecendo. A igreja enfrentava seríssimos problemas. A igreja enfrentava problemas tão graves que eles não conseguiam acertar o passo. Mínimo que a gente pode dizer daquela igreja é que as contendas, as brigas, a falta de unidade era gritante, escandalosa. Havia tanta facção naquela igreja que irmãos chegavam a dizer, eu sou da turma de Paulo, eu sou da turma de Apolo, eu sou da turma de Pedro, Cefas. E Paulo diz, e o quê? Eu pensei que nós fôssemos de Cristo. Eu pensava que nós éramos um só povo. Tanta desunião. Haviam impurezas e imoralidades tais que Paulo diz, nem no mundo eu vejo imoralidade como essa, como incesto, como adultérios, divórcios. Havia litígio tal entre irmãos que um estava levando o outro diante da corte mundana por causa de briga. E Paulo diz, será que ninguém aí é capaz de sofrer o dano? Será que o irmão faz você levar um prejuízo e ninguém é capaz de sofrer o prejuízo? Por isso ele diz, amor tudo sofre. Será que em nome dessa unidade eu não posso sofrer um pouquinho? E Paulo está dizendo aqui a respeito de líderes favoritos, contendas, discórdias. Eles brigavam a respeito da adoração. Tipo, isso pode, isso não pode. Eu me lembro, já brigamos tanto. Me lembro quando conheci o Azaf, Movimento das Comunidades. Havia uma polêmica, uma briga nas igrejas. Podia uma bateria entrar num culto? Era uma loucura. Mas na igreja de Paulo, a igreja aos Coríntios, eles estão discutindo, a mulher deve usar um véu na cabeça ou não deve usar? A mulher pode ou não pode participar? O homem deve assim ou assado? A adoração, casamento. Problemas, discórdias, brigas, discutiu até sobre a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, tinha gente que metia a mão no pãozão todo para não deixar, no final faltava. E Paulo fala assim: está com fome? Come em casa, rapaz. Come em casa. Paulo corrige, ele escreve, ele visita a igreja. Paulo, ele como apóstolo, ele vai, não é, aos seus discípulos, e ele os admoesta, e ele os incentiva, e ele os ensina. Sabe, Paulo trabalhou duro com as suas igrejas. Diz ele que sentia dores pela igreja. Ele sentia um amor, uma responsabilidade que lhe doía. Por isso ele fala tantas noites sem dormir, tantas vigílias, eu acredito que ele pensava nas igrejas. A gente cuida de uma, duas, três, quatro, e a gente já quase morre. Imagina ele cuidando de nações. Paulo cuidava das igrejas. E ele ensinou, ele educou, mas chega uma hora que Paulo para, e ele vem até o capítulo 12, você pode vir, 1, 2, 3, 10, 11, 12, Paulo está levantando o problema e Paulo está instruindo a igreja. Chega uma hora, que é a hora que eu gosto, quando Paulo para e fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu estou ensinando você, estou falando um monte de coisa, mas quer saber uma coisa? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada se eu não apelar ao coração de vocês. Porque Paulo, após as instruções, ele vem para a essência, é onde eu quero chegar. Paulo age como aquele pai que, depois de já ter falado tanto, já ter mandado, já ter dado castigo, já ter feito tudo para aqueles dois filhos moleques parar de brigar, ele junta os dois e fala assim: peraí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são irmãos. Vocês dois são irmãos, para que brigarem? Me lembro do meu irmão mais velho, como nós brigamos, como nós brigávamos, como nós apanhamos por causa disso. Não, ainda bem que aqui nessa sala não sou só eu. Tem mais gente aqui que era moleque também. Ainda bem que não era só eu, não é? Já ouvi muita história. Mas eu lembro que ter quebrado o braço do meu irmão, o braço dele ficou dando bobeira, quebrei o braço dele, porque ele tinha me jogado num pé de limão com espinhos desse tamanho, eu saí todo furado. E aí fui chorar no meu pai, falei: por que você furou todo? Eu estava brigando, aí ele bateu em cima do furo, né? E eu falei: é meu irmão, né? Hoje é meu amigo, né? Tenho tanta falta dele, tão querido. Mas chega uma hora que Paulo fala assim: opa, para de brigar, vocês são irmãos. Tudo que Paulo tinha falado, ele fala assim: para aí, ó, igreja, eu já ensinei tudo, mas não vai adiantar nada. Tem um caminho, tem uma solução que é acima de todas. Tem algo que tem que ser a nossa essência, a nossa cara. Se não é por isso, não adianta. E Paulo diz: a única solução é uma palavra que não era usada, rara, diferente, uma palavra grega de 5 letras, chamada ágape. E Paulo diz: você quer saber? Não adianta eu ficar segurando, orientando, dizendo. A solução, a essência de uma igreja é ágape. É uma forma de amor desconhecida. Um meteoro que caiu do céu. Alguma coisa tão diferente, tão sobrenatural, que se estiver operando no meio do povo, fará deste povo um povo sobrenatural. Não adianta eu tentar insistir na sua racionalidade, na sua doutrina, no seu comportamento. Eu quero ir ao seu coração e dizer: se você quer ser de fato aquela igreja, aquele povo que vai fazer diferente, fazer diferença, que vai marcar, que vai ser voz de Deus, que vai ter autoridade, não adianta andar tudo certinho, não adianta fazer tudo bacana. Paulo como que desiste e fala: mas olha, há algo que cobre tudo, cobre multidão de erros, de diferenças, de dificuldades, é o amor. Esse tipo de amor, que não é o amor de homem e mulher, não é o amor de amigo, é algo que só Deus pode conceder, é algo que vem no pacote quando o Espírito Santo nos regenera. O apóstolo João diz que quem não conhece a Deus nunca provou e não sabe o que é esse tipo de amor. ele só existe no meio do povo de Deus. Não é o amor de mãe, não é o amor de amigo, não é o amor de pai, não é o amor de herói, não é o amor de alguém que é mártir, é o amor do Espírito Santo, a essência de Deus, que vem ao nosso coração no momento da regeneração. E Paulo diz, esse é o amor que faz diferença. Esta é a única solução, é a única maneira da igreja ser o que ela tem que ser. E isso me faz pensar em todos os desafios e propostas que estão colocadas para a igreja no dia de hoje. Quantos caminhos, quantas possibilidades. Existem infinitas alternativas. A minha igreja será de tal tipo, a nossa visão é tal. Existem métodos excelentes, existem igrejas mais organizadas, menos. Tanta coisa vai enriquecer uma igreja. Mas, se nós queremos olhar mesmo para aquilo que é o chamado de Deus para esse povo, para essa igreja, um monte de coisa nós podemos fazer. Temos que tratar como Paulo tratou, doutrina, ceia, liderança, relacionamentos, disciplina, impureza, santidade. Tudo isso é importante, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. E se tiver o mais importante, o resto se acerta. Porque o mais importante vai capacitar a igreja a sofrer tudo, a crer em tudo, a esperar, a confiar. Ou seja, é um poder tremendo, capaz de curar, capacitar e direcionar de maneira correta uma igreja. Não é fácil o que Paulo está propondo. E ele deixa bem claro que não é fácil, porque ele chama isto não de sentimento. Ele chama isso de caminho. Para Paulo, amar é um caminho. E caminho na Bíblia sempre é processo. Sempre envolve tempo, crescimento, altos e baixos. Caminho tropeça, machuca, mas caminho se continua até chegar. E Paulo diz, esse é um caminho. A igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, tem que andar nesse caminho. Não há outro. Algumas pessoas pensam, eu vou para onde? Qual é o método certo? Será que eu vou para lá? Será que eu devo ir nesse mover? Naquele mover? Será que eu vou nessa linha ou naquela linha? E o Senhor falou, tem algo que é acima de tudo isso. E nesse caminho todos têm que andar. É o caminho do amor. Esse não é opcional. Esse é igual mesa da minha mãe. Tem que engolir. Tem que comer. É disso que a igreja vive. É isso que a igreja é. Amor é caminho. Amor é o processo. É o único caminho. É o caminho. É uma escolha. É, na verdade, uma direção de vida. É o que caracteriza nosso estilo. Nosso estilo não é caracterizado pelo tipo de música que cantamos. Isso não forma nosso estilo. Nosso estilo não é baseado nas doutrinas que preferencialmente defendemos. Isso não forma nosso estilo. O que vai formar e vai autenticar a existência e o caminhar de uma comunidade é o quanto ela ama. A questão é, como podemos ser igreja assim? Como podemos, viver desta maneira? Sou pastor de uma igreja, muitos anos, e uma das maiores lutas, uma das maiores dilemas na minha vida sempre foi, Senhor, esse é o caminho certo? E muitas vezes você pode perguntar, será que essa é a igreja certa? Esse é o grupo certo que Deus me colocou? Muitas vezes nós pensamos que não, porque nós pensamos, tem impureza, tem briguinhas, tem preferências. Sabe, irmãos, todas têm. Todas têm. Porque nós somos mesmo povo de Deus. mas nossos pés são de barro. Nossos pés são de barro. São mesmo. A gente é capaz de ver um Elias, um profeta daquela estatura, enfrentando o pior rei que Israel já teve, casado com a pior mulher que já existiu na face da terra. Uma mulher que era assassina, uma mulher que era feiticeira, e o pior de tudo, pior que assassina e feiticeira, mandona. Precisa levantar a mão, não. Precisa levantar a mão, não. Não precisa levantar a mão. Pior que assassina, mandona. Irmão, aquele homem com uma coragem numa unção, ele bebeu daquela fonte de Querite, ele comeu daquele pão que veio do corvo. Sabe, meu irmão? Aquele homem não era brincadeira, não. Mas chega uma hora que ele entra em depressão. Tem uma hora que ele quer fugir, quer morrer, que ele se acovarda. E eu fico pensando, meu Deus, para que a Bíblia queima o filme desse homem assim? Esse cara fez milagres como ninguém. Esse homem trouxe a nação inteira de volta para o Senhor no período mais baixo da história de Israel. Na maior apostasia, aquele homem trouxe Israel inteiro de volta para Deus. Israel inteiro começou a declarar, só o Senhor é Deus, por causa do testemunho e heroísmo daquele homem, que um capítulo depois se mostra frágil, fraco e fugitivo. E eu falo, Deus, para que você põe isso na Bíblia? Podia ficar entre vocês dois. A Bíblia fala, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele só, e ali fica. Por que Deus joga Elias assim, não é? A público, suas fraquezas, para mostrar para nós que assim é a igreja. Igreja é assim como a igreja de Corinto mesmo. Toda igreja é assim, irmãos. A minha é cheia de problema até aqui, ó. Tem gente lá dentro que não é convertido. Cometemos erros, escolhas erradas, decisões. Claro que é assim. Não somos perfeitos. Buscamos essa perfeição na imagem, no modelo de Jesus. Temos a esperança e a certeza que aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até a volta do Senhor Jesus. Ele é fiel e vai fazer. Claro que vai. Trabalhamos forte no discipulado, firme na formação das pessoas, mas os problemas estão sempre lá, em todas as esferas. No nível dos novinhos convertidos, no nível dos líderes mais altos. No líder da convivência, no nível da convivência, no nível administrativo. Por quê? Porque é gente, problemas vão existir mesmo. Esta igreja de Corinto é uma bênção, é uma igreja carismática, é uma igreja, por causa dela nós sabemos o que sabemos, por causa dela que nós sabemos de todos os carismas, dons, manifestações do Espírito, tanta coisa Deus revela por causa daquela igreja, uma igreja cheia de problema. Mas como esta igreja ainda pode ser igreja de Deus? Como essa igreja, com tanto problema, ainda é capaz de ser sinal profético, imagem, manifestação vitoriosa de Deus para uma cidade, para um povo e uma nação? Se esta igreja tomar, incorporar a essência do que Deus é. Por isso Paulo diz, olha, vão parar de brigar, vai ter problema sempre, mas uma coisa acima vocês têm que buscar, uma coisa acima tem que ser o alvo maior. Nós temos tanto problema, mas sabemos o que nós queremos. Nós queremos ser uma igreja que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uma igreja que pode dar um problema na sua fé, na sua doutrina, mas não pode falhar naquilo que é a essência de Deus em nós, que é o amor. Como entrar? Como viver isso? Jesus disse, eu sou a porta. Como viver isso? Jesus disse, eu sou o caminho. Irmãos, não tem segredo. É Jesus, Jesus, Jesus e mais Jesus. Ou a igreja é cheia dele, ou a igreja anda com ele, conhece a ele, convive com ele, ou não é a igreja dele.